eu vou me superar. O tatame é meu chão, aqui eu me encontro. Faixa preta no sonho, eu nunca me escondo. Sem compaixão, eu luto por amor. Tô vestido de jiu-jitsu, sinto a dor. A raiva me move, a paixão me guia. Na vida e na luta eu busco a vitória. Cada queda é aprendizado, eu me levanto mais forte. Penso sinceramente, eu nunca sinto a morte. Tu contra os medos, enfrento a pressão. No ringue da vida eu tenho só coração. Sem compaixão eu luto por amor. Eu me levanto mais forte, mais forte. Penso sinceramente, eu nunca sinto a morte. Bato contra os medos, enfrento a pressão. No ringue da vida eu tenho só coração. Sem compaixão eu luto por amor. A raiva me move, a paixão me guia. Na vida e na luta eu busco a vitória. Cada queda é aprendizado, eu me levanto mais forte. Persistenciadamente, eu nunca sinto a morte. Bato contra os medos, enfrento a pressão. No ringue da vida eu tenho só coração. Sem compaixão eu luto por amor. Golpes de jiu-jitsu eu sinto a dor. A raiva me move, a paixão me guia. Na vida e na luta eu busco a vitória. Sangue e suor, eu não vou recuar. Cada desafio é uma nova luta. Vencer não é só ganhar, é aprender a levantar e continuar. Sem compaixão eu luto por amor. Golpes de jiu-jitsu eu sinto a dor. A raiva me move, a paixão me guia. Na vida e na luta eu busco a vitória. A cada queda é aprendizado, eu me levanto mais forte. Persistência na mente, eu nunca sinto a morte. Eu nunca sinto a morte. Eu nunca sinto a morte. Eu sigo firme, com fé no meu caminho. Atleta que sou, eu nunca estou sozinho. Luto pela vida com garra e coração. No jiu-jitsu e na vida, eu encontro a razão.